Corolla Bravo 70 em aproximação, checa 31, 183. 1823, obrigado, bom dia. Bom dia, Sideral 9970, continua a aproximação, lá de pista livre. Prosseguindo aguardando, já está embaixo do Hilux na parada. Sideral 9970, livre pouso, vento 150 com 10. Livre pouso, baixo travado na 10, o 9970. Azul 4069, decolado aos 23, controle 208. 208, bom dia, Azul 4069. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, decolando na Dael, cruzando no 400 pés. Azul 4069, o controle, contato radar. Good morning, Mike. Glad you. It's Jason Magnuson. How you like your cup of tea? Hey, sir. H891, clear to Curitiba, flight level 360, Viata Zulu 21. Take off runway 10, after take off right turn, Arbor, departure after Arbor, via left. Squawk 5020, Salvador departure, frequency 120, decimal 80. Onde é que o final 995? Desça para 2000 pés. 2000 pés, 995. Uno 890, dá resposta. Solo Salvador, Chanel 62, Uno 1. Pushback na remota 1-2. Autorizado sobre o táxi do Chanel 62 no 1. Livre, chamar a táxi 62 no 1. Voo 804, número 2, no setor para o pushback, vai aguardar a tráfego da aviança, você vai iniciar na remota 1-2, para a gente pedir solo para iniciar o pushback após o táxi da aviança. Bom dia, Sideral 9970, na sua. Sideral 9970, Taxi Alfa, arquivo Taxi 3. É, do empresa contactar a sala IS da, Salva, da sala IS de Salvador, por algum problema no, no plano de seu satélite, né? Então, por gentileza, contactar a sala IS. Copy. 1897 para Confins, autorizado em nível 360, via tubo 16. Decolagem da pista 10 com primeira curva direita. Na saída da Elmeda, Bridge, controle Salvador, 1920, decimal 8, tubo 18, decimal 6. Aciona 5031, voo 18. O controle desça para 8000 com 1019. Até através de 805, vai guardar tráfego do ADJET no 784 também, inicial táxi. E sai como número 2, então como se espera no, da 190, a gente chama 099, 89628. Gente, táxi ao, ao través do 5, segue o ADJET, 6209. São 3517 para Brasília, autorizado nível 360 via Upper do Luma 7. Decolagem da pista 10 com primeira curva direita. Na saída Arbor, transição elétrica. Controle Salvador 120.8, turno 18.6, aciona 5021, então 3517. Check 5891, request taxi. 51 Seoul, in 4 hours, 55 minutes, alternate Galeon. Check 5891, clear taxi via Inga, Alpha, position 40.1010, contact power 1866, 7840, 1 minute. Ignatius 109, clear taxi 44, 181 for departure, 186. Muito bem, obrigado. Paulo, tráfego da companhia já iniciou no gate 10, após o tráfego do meio, após o táxi do tráfego da companhia, tem ele puxa e chama para o táxi, no meio da frente. Bom dia, 995, cheque trem. Passagem travada. Autorizado pouso, vento 140 graus, 109. Livre pouso, bom, 995. Desça para 5000. Estou no 804, no táxi, eu vi 1-1-1, estou no 135, perna da Santina. 1-804, táxi via 71 Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, ajuste 1-0-9, no dia. Índia Alfa, ponto de espera 2-6, 1-1-9. Bom dia, obrigado, 1-804. O Golfo 715 está pronto para cópia? Relativo, o Golfo 715 para Brasília, nível 360, autorizado, nível 3, Golfo 17. Decolagem da posição 10, com a primeira curva direita. Saída arbóstica, transição elétrica, controle Salvador 1208, curva 18, decimal 6. Aciona 5025, Golfo 715. Autorizado 360, Brasília, Golfo 17, decolagem 1-0, com curva à direita na rua elétrica. 1-208, motor 7-7-2-6-2, com 025. É o transporte para o Golfo 1-7-5, 1-7-5. 1-7-5, chama pronto para a Black Canada. Chamar agora. Aguarde para início do pushback. Level 5891, a clear front take off, runway 10, wind is 150 degrees, 09 knots. Good take up, runway 10, 5891. Web, Wesson, Xené 6211, ali mantém. A bordo, 350, alterna na galeão. É. Meu, espera dar 10, 18, 96, ajuste no 09. Bom dia. Afirmativa, autorizada, tá? E a parte 1, no CIP Alfa, no ponto 3286, com 1019 na ajuste, bom domingo, 07, bom dia, bom serviço. Web 5891, airborne at 38, contact the Salvador departure, 120.8. 1208, good day. Salvador, bom dia, WebJet 5891, passing 1500. WebJet 589er. One control, radio contact. After 2000, start a right turn and the flight direct to LF. Over. Flying direct to LF right now at jet 5891. Oceano 6211, livre decolagem, vento 150 graus, 099. Livre decolagem, 6211. Após o relógio do avião, que ali mantém. O 35594, bom dia, 35594, pronto, cópia? Afirmo. 35594 para Aracaju, autorizado nível 190, decola da pista 10, configuração da esquerda, saída Pulcajamo, após direto Aracaju. Controle Salvador 120.8, torre 18.6, aciona 5041, 35594. Autorizado Aracaju, nível 190, decolando da 10, configuração da Pulcajamo, nova saída, dois direto. A torre de 208, a torre de 18.5 e o transponder 4134. 35594, correto, estando para pushback semanalista. Para a quadra. 1995, no tempo de Brasilier, se aguardar o início do táxi do tanque para ingressar GT01. 3859, está autorizado curvar à esquerda para interceptar a aproximação ILS, chegue o trem, aguarde o trem chegar. Ok, curva na esquerda, aguardando o trem. Lumia 07, mantenha o ponto de espera. Salvador 120, destino 8, aciona 0275, GV 27. Para nível 5, 577, coluna 10. Primeira direita na saída coral, 1380, controle 0275, responde a passagem de abordo, para o seu barulho. Direcionamento sobre táxi, GV 27. Direcionamento, chama táxi também, fala que está com você. São 3597, táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, com 118, decimal 6, ajuste 1019, bom dia. 1186. Obrigado, bom dia. Bom. 1208. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, muito bom dia, boa noite, 04. 804, controle meu cordial, contato radar. 04. Para o gate 10. Confirme qual remota? Remota 13. Sim, para o gate 10, autorizado remoto reporte 10. Ok, reportado 7. Fuca, Jamo, Aracaju. Fuca, Jamo, Aracaju. Salvador, muito bom dia, essa cargo 6570, pronta cópia. Recife, nível 390. Coro, bom dia, 62 ou 9? Bom dia. É o APSA? Afirma APSA 6570, Salvador, é, Recife, nível 390. Sim, isso é mais cópia. Claro. Táxi. 327, táxi, chama para o cruzamento da pista 10. Chama para o cruzamento da 10, 027. Mantenho no 607. Alfa Tango Tango para Teixeira de Freitas, pronta cópia? Teixeira Bravo Golf 77, decola da pista 17, curva direita, saída Coral, controle Salvador 120, decimal 8, pouso 98, decimal 6, aciona 0276, alfa do campo. Alfa Tango Tango para acionamento táxi, torre 118, decimal 6, bom dia. Salvador, TAM 3859, Bruno, escuta. TAM 3859, táxi via Alfa, Índia Gate 02. Alfa, Índia 02, 3859. .50 com 11, livre de decolar, voo no 607. Afirmativo, Alfa Juliette 02. São 3153, ciente da Golf, este é o controle Salvador, né, cordial, desça para 8019, chegada a volta. 8019 na volta, até 3153. Gente, um bom dia. Bom dia, bom trabalho. Dois sete autorizado o cruzamento, tá? Via Delta, Alfa, chame para ingresso no Pátio 1, gente, 27. No 607, o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. E não tem por isso que dá saída, eu vou 607. Aguarde. Chame Recife, 125. 125, como? Positivo. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia. Ah, vento 150 graus, 11 nós. Força até 20 milhas, decola da pista 17 com curva esquerda. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona 0171, índia 9 graus. Índia 9 graus, correto, para acionamento táxi, torre 118, decimal 6. Pátio 227, livre ingresso, pátio 1, táxi via Índia e Alfa, está ponto de espera da 1-0, lançando a torre 118, decimal 6, deixando 019, 0-0.